será que é sonho meu? Estava cansado de me preocupar, tantas vezes eu dancei, e tantas vezes que eu só fiquei, chorei, chorei. Agora quero ir fundo lá na emoção, mexer teu coração, saltar comigo alto, todo mundo vê que eu quero só você. Será que é sonho meu?